pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. O pop é rock pesado, pesado, pesado, pesado, pesado, pesado. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop. E aí, minha galera da Águia Blindada? Fala, Marcelo! Fala, meu parceiro DJ Douglas! Não mexe com a Águia Blindada, não! É muito pop na tua cabeça! E aí, filha do rock, quem que é aqui, manina? Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, bagulho doido, China! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E aí, meu parceiro Super Rubinho, o Neto Nunes também, a Amandinha, tá na parada, valeu, meu brother Riquinho, Riquinho Pop, o Jonathan também tá na parada. E aí, Caru, Ricardo Gomes, Ricardo Gomes, Ricardo Gomes. Trabalha aí, assessoria do nosso vereador Aloysio Amaral, o Cedetinha da mídia, o Luciano, DJ Jordan, o Marte Amaral, o Jones também. Essa galera que faz e acontece, e você tá de parabéns. Pra falar a verdade, eu conheci esse cara aí quando ele não era vereador, e a humildade continua no coração desse rapaz. Desse cara que trabalha aqui pela cidade de São Domingos. Muito obrigado, Aloysio. Você falou, tu. Um dia o meu sonho vai ser realizado. E tá sendo hoje, maninho. A gente brigou. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. O pop que dá o show. E ela vai se vingar agora, então joga. Viago daquele meio evolução fitness. O Mauro Farrista. O JP Design. Fala, JP. E aí, Mauro? Então joga, então joga. Joga o cocô na. Então joga, então joga. Joga o cocô na. E aí, LG Top Marketing do Brasil. Tá na mídia, Júnior Santorini. Eu não te notava, ninguém te percebia. Foi na bela moda, cê tá uma maravilha. Eu não te notava, ninguém te percebia. Foi na bela moda, cê tá uma maravilha. Ela tira onda, copo de uísque na mão. Faz pose, tira foto e vai descendo até o chão. Se tem alguém olhando, ela não quer nem saber. Tenho certeza que a moda foi inspirada em você. Ela é toda linda da cabeça aos pés. Essa novinha é 10, essa novinha é 10. Ela é toda linda da cabeça aos pés. Essa novinha. O seu Reis! Essa novinha. O Edilson Ninho bateu bem daí com a gente! Cabeça. Obrigado, valeu, beijo! Essa novinha. Thiago Dias! Essa novinha. Obrigado! Ela é toda linda da cabeça aos pés. E aí, meu parceiro Thiago Luz! Novinha, ei, novinha. Tá rolando uísque, tá rolando cerveja aí, Thiago? Mídia, ei, novinha. Obrigado! Ei, novinha. E aí, meu parceiro DJ Denis Super, quem que é, maninho? Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero. A bandida veio, velho. Nera, tu quer a bandida, Nera, tu quer a bandida, Nera, tu quer a bandida, Nera, tu quer a bandida, Nera, tu quer a bandida, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão. Quem tá na parada, Marina Pororoca? Tô mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área. E para amanhecer! Amanhecer! Porra nenhuma! Quem não gosta nenhuma de mulher invejosa aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Nenhuma. Joga a mãozinha pra cima, mulher que não gosta de mulher recalcada! Nenhuma. A nenhuma.